Zero. Esquerda 020, gol 1166. Solicita confirmação para a vetoração 9x2, gol 1166. Gol 1166, o senhor será vetorado para a pista 17, após o senhor com a torre se seguirá para a pista 28, inicialmente pista 17, e cancelará o pouso da pista 17 com a torre e se seguirá para a pista 28. Ok, copiado, então vetoração para 17 após visual com a torre 28, gol 1166. Controle Eco Serra Alfa interceptando o localizador no zero. Eco Serra Alfa complete, na torre 198, decimal 95. 2,500, graças. Torre Salvador, Eco Serra Alfa. 9-0, Ramadani espera, curva direita, na proa 110. Ramadani espera, proa 110, tá? 3-1-9-0. 1-2-9. 7, graças. 0. Botão 3-1-9-0. Mantendo 4 mil pés. Indo inicialmente 4 mil pés. Obrigado. No 166, esquerda, proa 025, área restrita. Esquerda, 025, voo 166. Papatango F, Serra Alfa, tráfego avistado, cheque o trem. Embaixado travado, pouso final. Eco Serra Alfa, VIP checado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Eco Serra Alfa, livre pouso. Paulo Salvador, boa noite, outra 3-2-7, autorização para ponto, voo 3-3-3-7. Então, 3190, curva direita na proa 190. Direita proa 190, tá? 3190. Então, 3190, está autorizado isso até 3 mil pés, repasse visual para o cancelamento do plano de instrumento. 3 mil, repassará visual para o cancelamento, tá? 3190. Intercepta Amperzulo 10, full base, Amperzulo 16, Cosmo. 5131 no transponder, 120, decimal 8, controle. Passo 0 para com 5, decola da 10 com curva à direita, saída da Elvida Montiva. Amplitude 10 até Cubab, amplitude 16 até Ponte, transponder 5131, controle 20, 18, 3217. Está 3217, correto o fechamento, pode para o pushback. Encontrar para o pushback, acionamento da 3217. Então, 3190, curva direita na proa 245. 245, tá, 3190. Então, 3190, reporte visual com a pista 20 e reporte para o cancelamento com a pista 28 e reporte visual para o cancelamento. Reportará. 1166, curva à direita na proa 080. Direita proa 080, gol 1166. 3190 visual. 3190 ciente, mantenha 3000 e aguarde para chamar a torre. Guardando. Prosseguir para a loga final da 28, senhor. 3190. Estimativo longa final, aguarde ainda para a descida mantendo 3 mil pés. Mantendo 3. Serra Alfa no solo aos 1,6, libere à esquerda via taxiway hotel até o pátio militar, frequência livre no corte, boa tarde. Essa 2 mil pés agora, essa missão é 1,98, decimal 9,5. Camarão. 3190, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pista 28. Confirme já visual com a 28? Afirmativo. Gente. Registrado no 017. Apresentado 4 mil pés com no 017, no 166. Uno, 166, curva direita na proa 1,5. Direita, 1,15, ou 1,66. A 3190, tráfego avistado, vento 110 graus, 12 nós, pista 28 liberada, reporte no solo controlado. Confirma o vento também, senhor? 110 graus, 12 nós. Gente, 110 graus, 2 nós, reportará no solo controlado, tá? 3190. Solo tomador, 3217, no número 1, pronto para o pushback de acionamento. Está 3217, aguarde o número 2 no setor. Aguardando como número 2, está 3217. O 1166 deseja alguma órbita para pesca de altitude, confirme. Está negativo. Se quiser, eu posso aumentar minha razão de vida. Travesseiro, gol 1166. Autorizado, descida 4 mil pés, reporte visual para o cancelamento. 4 mil, reporte na visual. Ok, não sei. Gol 1166, curva direita na proa 1160. Quanto ele poderia vetorar e manter a proa 120? Seria mais adequado depois de curvar direito. Está utilizada a 1,20. 2,0, no voo 1,60. 1,90, arremeta em frente. A gente tem que levar a 2,000 aguardando instruções. 2,000 aguardando. Gol 1166? Siga. Possibilidade de executar o ILS X-Ray da 28, já na proa do Chapecoense Vento 361? Ativo, gol 1166, a pista em uso. Controle da 310. Confirme a informação com 1166 para intercontato. Ativo, procedimento ILS na 28. Procedimento. A pista em uso é a pista 17. O gol 1166, continua em aproximação. Curva esquerda na proa 090 para espera. Seja da aeronave. Esquerda 090, confirme o motivo. A emitida de uma aeronave, o gol 1166, curva esquerda 090, 10 milhas para início de espera. Ok, esquerda 090, 10 milhas espera, gol 1166. Controle TAM 3190. TAM 3190, curva esquerda, a direita, corrigindo direita na proa 350 agora. Direita 350. Qual é o TAM 3217? 3190, continua em curva direita na proa 1010. 010, TAM 3190. 3217, após o PAC da aeronave da Azul, o embreagem da Azul será autorizado. Ok, está aguardando. Então, da 3217. Condições de manter 2000, confirme. Negativo, para 4000 seria possível? Negativo, 4000, aeronave espera 4000 pés, sub mantenha 3000 pés, confirme intenções de uso na pista 17? Negativo. Gente, confirma intenções. Tenta novamente, pouso na pista 28. Só em frente. O 1166, informa o vento 125 com 109. Confirme, ainda tenta pouso na pista 28. Afirmo. Para a pista 28, gol 1166. Gente. Vamos prosseguir para o alternado, tá? 3190. Gente, confirma a alternativa. Recife. Recife. Gente, mantenha essa rua, TAM 3190. E autorizada a subida inicialmente para nível de voo 150. 150, autorizado. TAM 3894, sem identificação. 1166, isso será vetorado para final aproximação visual da pista Roosevelt. O 1166, aguarde vetoração e se mantenha 4000 pés. Desce, mantém 4000 pés, aguarde a vetoração para visual na 28 e confirma, mantém a proa, inicial altera a presente posição. Estado A, iniciar a presente posição. Se iniciando altera a presente posição, aguardando a vetoração para a pista 18, 1166. Ainda não consta no meu sistema, azul 2591. Por gentileza, peço que aguarde mais alguns instantes. Assim que o plano aparecer no meu sistema, eu chamo para a cópia. Solo azul 6909 para o TAC. Alternância Abraão Romeu Passar, 455 autonomia, VOB 72. Azul 6919, livre do TAC Gente, ponto esfera 1-0-1-1-8-1-9-5, ajuste de altímetro 1-0-1-7. 1-0-1-7, eu preciso abrir a ponto esfera 1-8-1-9-5, azul 6919, obrigado. 3-2-1-7, assim que o Embraer da Azul liberar o setor, está autorizado para o Chivex, reporte TAC. Se a aeronave da Azul passar na nossa retaguarda, está autorizado o nosso pushback, vai reportar para o TAC, está 3-2-1-7. Tráfego Salvador 4206, estamos na posição 9, gente da Tango, por gentileza 350 Recife. 4206, Tango, confere, está autorizado Recife, nível de voo 350, decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, Aracaju, Upper Zulu 17, transponder 5436, controle de Salvador 120.8. Aguarde, 4206. TAM 3190, controle. 3190. Autorizado para subida 3190. Porém, para pouso em Recife, o senhor deverá esperar no altitude de oportunidade para pouso em Recife. Então, 319 do centro está possibilitando isso, porém, se o mesmo desejar o pouso em Maceió, está livre. Sim, você vai pegar informação com a empresa, só um instante. Cuidado para a proa de Aracajá. Ruta 3145. Negativo, gol 9996 para o Galeão, dentro da Tango. Gol 9996, confirma o horário do plano. São 40 agora. Ah, por gentileza. Tá, ok, obrigado. Na 3894, curva esquerda na proa 030. Esteu 017, o seu limite inicialmente é radial 320 do VOR de Salvador. Inicialmente será vetorado para a pista 97, se tiver condição para a torre, seguirá para a pista 28. A 394 informa que a pista 97 é operacionalmente visual. Eco Lima, Eco Foxtrot Alpha Transition, Operzulu 17, after confirm your flight plan route, is called 5441, Salvador Approach 120.8. Virginia 5380, despacho on runway 10 with a left third mat, Momo despacho a left part transition. Operzulu 17, then at 5, then at my train group. Score code 5451 and control 120.8. Virginia Flash 2580, read back correct, ready for startup, call tower 118.95, QNH 1017. For startup, call tower 118.95, confirm. Mais com 07, Loro 1, Salvador, boa noite, azul 6919. 6919, sob a restrição nível de voo 2.30, na proa de Leda, após 2.000. Confirma a instrução, senhora. Restrito nível 220, autorizado da presente Leda. Após 2.000, autorizado, vá direto Leda, 6919. Após 2.000, Leda, 6919. Só 3190, confirma intenções. Tenta pouso na pista em Recife ou em Maceió? Recife, por enquanto, senhorita. Sim. Apatamos que Golf Fox, sem identificação, autorizado a descer a nível de voo 060, inicialmente, está bom, sim. Autorização, está pronto, Corbin? Azul 2591, autorizado Vitória, nível de voo 160, decolagem da pista 10, primeira curva direita, saída Coral, Golf 677. Transponder 5443, controle em 120.8. Nativo, autorizado 160 para Vitória, pessoal da Capitão 10, na curva direita após, na saída Coral, intercepta a Golf 677. Achando o controle 120.8 e acena 5443 em Transponder, azul 2591. Azul 2591 no correto cotejamento, confira a posição que se encontra. 7-3, reporte pronto, pushback, azul 2591. Separar mais 10 minutos, azul 2591. Para o táxi 03217, nosso POB é 155, acessando Guarulhos, com 3 horas e 24 minutos de autonomia. Tá 3217, livre o táxi via Índia. Ponto espera 10, torre 118, decimal 95. Ajuste altímetro 1017. Táxi via Índia, no ponto espera chama a torre 118, 1017, ajuste altímetro 3217. Meia, novamente teremos que continuar essa aproximação devido ao F5 para a pouso em Salvador. Solicito que faça espera da presença 3 mil pés. Espera da presença posição 3 mil pés, bom, 1166. E confirma o motivo de novo ou controle? 3 hours, alternate and absolute. Controle, confirma o número para pouso do 304? 3894, inicialmente o número 3. Repetiu. 3894, centro da Praia Norte. Maintain position, Brazilian Positive 580. Wait, hold, start the runway. Eu não sei que informa o vento 125 com 139. Eu poderia informar qual espaço a gente voa a Manuca? Inicialmente sim, afirmativa, aguardando o vetor 027 no 5. A Manuca, aguardando o vetor 027. Eu devolvo o vento na 18 da 304. Vento de 12. 0 com 12 nós. 12 nós, restrito a 2 mil pés. Sim, decolagem de 2 mil pés. Do vento? Confirmo para o controle. Mais de uma hora, atingindo 170 agora. Mike Lima Oscar, desça até nível de voo 160, pista semifinal Salvador em 199, decimal 8. Contando. Aquele nível de fora mais de moto? 160. A gente já tem 160, chama 598. 6259, prossiga. O box número 4, aguardando o Guarulhos. Oxenã 6259, confirma o horário do plano? 2055. Gente, aguarde por gentileza, o Oxenã 6259. É, escuta, obrigado. From the present intersection. Roger, stand by, maintain position. direita na proa 080. Controle Salvador, muito boa noite, Altan 3217, passa agora a 1600 pés, vai manter 2000 no perfil da Azael. Altan 3217, contato a decolagem, suba inicialmente 2000 pés, curva direita na proa de Leda. Direita na proa de Leda, Altan 3217. Azul 2715, autorizado descida para nível de voo 070. Confirme a velocidade mínima que poderá empregar. Plano para 21.12, porém ainda não está ativo. Confirme, foi apresentado uma DLA modificando? Vou confirmar que estou próximo, obrigado. 70 para sequenciamento. Será 170 para sequenciamento. Qual é o número? Qual que é a sequência de voos para 270? Inicialmente o número 5 na aproximação. Número 5, 127. Controle Gol no 166. Gol no 166, prossiga. Você poderia me confirmar mais quanto tempo eu espero para iniciar a aproximação? Guardando o retorno. E o seu pouso na pista 28 não será efetuado com o controle. Primeiro o senhor será vetorado para a final da pista 17 e após seguir visual para a pista 2814. Ok, ok. Salvador, o acesso do voo. O número 45, aciona identificação, autorizado a descida nível de voo 080, com velocidade reduzida para sequenciamento. O número 45 aguarda. 11166. E agora da órbita, curva esquerda na proa 270. Esquerda 270, gol 1166. Aeronaves que prosseguem para Salvador, a pista em uso é a pista 107. O vento agora é de 1900 com 9 nós. Aguardando vetoração para a pista 107. Todas as aeronaves vão ser tudo controle. Eu tiro o gol no 645. Ativa, a pista em 1017, pouso na pista 28 é por conta e risco. As aeronaves estão sendo vetoradas para a final da pista 17, para cancelamento e prosseguindo para visual para a pista 17, em caso possa ou por conta e risco deseje, prossegue com a torre para a pista 28. Somente se aguarde o vetor. Vento 1900 graus, 099, autorizado o toque emitido, a pista 10. Mike, uma alta que coloca do meu lado, tá full. Equipe checada. 0 descida 4 mil pés, ajustado 10097. 2.0.8, controle. 360 autorizado para Brasília, decola da 1.0 no perfil da Momo. Transição Elefa, intercepta a Upper Zulu 1.7. 5.4.2.4 é o transponder e 1.2.0.8, controle, o Tantra 5.6.7. Seu 3567, correto, cotejamento, confirmando a primeira curva à esquerda. Reporte pronto para o pushback. Sistema, primeira curva à esquerda, 3567, vai recordar. Portão Guasca Lima, eu falo. Portão Guasca Lima, não escuta, prossiga. Confirmando o reboque da posição 07 para a posição 11. Afirmativo, 0711. Está autorizado, reporta no término. Portão Guasca Lima. Ok, 1-0-0, limite radial 060 de Salvador. 1-0-0, limite 060 de Salvador, para que você transporte. Alô 2715, vetoração sequenciamento, número 62 é para pouso, esquerda para o 090, limite radial 360 de Salvador. 090, limitado para 360 de Salvador, do 360. 3217, chame centro Recife, na frequência 1-25-1. 1-25-1, centro Recife, está 3217. Voo 966, mantém a proa? 966, mantém a proa. Voo 190, decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída Conde, Golf 677. 0260, no transponder, controle 1-20-8. Salvador, por favor. Mike Lima Oscar, tráfego avistado, autorizado base e pouso, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Mike Lima Oscar. VIP checado, Mike Lima Oscar. Tráfego 3567, você poderia comunicar o dinheiro aqui para puxar para nós, por favor? Confirme? O 3567 está guardando a posição 8, só passando o operador de linha. Sim, escolhe na coentra aero, 3567. Obrigado, tchau. 1-66 esquerda, proa 1-80, reporte visual com atenção no 7, desce para 2 mil pés, estado 1017. Esquerda 1-80, desce para 2 mil pés, 1017, por 1-66. Um mês. Você não tem nenhuma previsão para a gente, não? Nós, reporte liberando a pista à direita. A princípio, não, 9996. Informo que a sala IS transmitiu o plano para o centro Recife. Estamos em contato com o mesmo para pegar a sua autorização. É, afirmativo. O plano está válido, o horário já passou da decolagem e ainda estamos no solo. Gente. O Mike me mostra confirmando o alijo paraquedas para a esquerda da 1-0. Confia o sonado. Puxando 6259, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da pista 1-0, primeira curva direita. Saída da EL, Leda, transição Mótiva, Upazulu 1-0, rota do plano de voo. 5455, transponder, 1-20, decimal 8, controle. Autoridade de 360. Para Guarulhos, decola 1-0, curva direita, da EL, Leda, Mótica, conforme. 4-5, transponder, 2-1-2, é o controle para o 62-9. Puxando 6259, correto, cotejamento, reporte pronto, pushback. Reporta na, obrigado. Pushback, acionamento, 3567. Pushback, acionamento, posição 9. Está 3567, aguarde para início do pushback. Nossa, escuta. Azul 4206, aguarde para o início do pushback. Aguardando 4206.

Gol no 166, reporte ingressando perna do vento da pista 28. Vai contar, o 166. Proa 090. Pista 090. Desça para o nível 050. Desça 050, no 645. 3894, reduza para 2209. Desça 3894. Gente, gol no 166, aguarde para girar a base. Aguardando. Gol no 98. 198, 3894. Search for takeoff, runway 10, the wind is 130 degrees, 129. Please take off from runway 10, the fire is 2580 upon at 42, maintain head until 3,000 feet and call the disregard. Maintain head until 050, flight level 050 and call Salvador Control 120.80. Maintain heading until 050 and call Salvador 120.80. Confirm, Salvador. 120.80. 120.80. Gol no 166 visual com tráfego Legacy decolando da pista 10. Eu apenas um pés, gol no 166, não visual. O tráfego já cruzando 2.000 pés em ascensão, autorizado base da 28, reporte na final da 28, gol no 166. Está autorizado girar base, vai passar na final, gol no 166. 210, reporte visual para modificação, desça para 3.000 pés, estado 107. Direita 2.10, desce para 3.000, 10.0, da 7. Salvador, Control Brazilian Air Force 2580. Air Force 2580, go ahead. Maintaining heading up to 050 and mobile departure. Roger 2580, maintain and run ahead until level 050 after left turn. Maintain up to 050, then left turn 2580. Pelo número 57, Mulso. 5460, transponder, controle Salvador 120.8. Autorizado nível de voo 400 para o Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão. Decola da pista 10 no perfil da saída da El Leda, Kirumi, primeira curva à direita, transponder 5460, controle 120, decimal 8, aeroviator novembro 27 até Moscou. 19926, correto cotejamento, reporte pushback. Estará para o pushback, acionamento do 9996, já pronto, posição 5. Standby transponder, por gentileza. Do 4206 após inicial, por causa passou na retaguarda. Aguarde 4206, aguarde autorização 9996, aguarde por gentileza. Está aguardando já há bastante tempo, quando tiver uma informação ele está na junta. Paciente. Reporte para o cruzamento do campo. Gente, vou dar para o cruzamento, está trazendo nas costas. Torre em caso de arremetida, confirma o procedimento para o gol no MME. Como aproximou o visual, 1.500 pés na perna do Venta 2-2 com curva à esquerda. Certo, gol no MME. O gol 1-1-6-6, o vento 1-2-0 graus, 1-2 nós, pista 2-8 liberada, reporte no solo controlado. Pronto, gol 1-2-2, gol 1-1-6-6. Azul 27 no 5, direita para 130, limitado pela radial 020 de Salvador. 130, limitado pela 020 de Salvador, 27 no 5. Temos 27 no 5, desça para 4.000 pés, está ajustado no 17. Paulo Salvador, Portugal, sem gosta, anima. Gol 9996. Para informação, devido ao evento da Copa do Mundo, estamos com as áreas restritas na terminal. Então estamos decolando da pista 1-0, realizando o pouso na pista 2-8. Por isso, o atraso para início do pushback. Não, está ciente dessa movimentação. Agora a gente está aguardando o quê? O azul está tendo separação entre as aeronaves saindo? Eu informo que o azul era o número 1 para o pushback. Avião PAN à sua frente. Então 3567 no 08 é o número 2 para o pushback, o senhor é o número 3 para o início do pushback. Tá, gente, é que nós já estamos bastante atrasados com o plano no horário. Sim, verificaremos a possibilidade de realizar o pushback juntamente com o teu 3567, ok? Tá, gente. Paulo 6259 da Oceanera, devido a essa informação, entrando na sequência do posto de acionamento, está no 4, destino Guarulhos. Sim, será o número 4 para início do posto, 6259. Sim, é, graças. No azul 2591 para a Vitória, solicito o pushback de acionamento, 43. Azul 2591 na guarda, número 5 para início do pushback. Número 5 agora, o azul 2591. Fala Salvador, tá Portugal no Figueirosa. Portugal finalizou no 1-1-1, estou ciente, livre frequência. Que graça, boa noite. Gente, mantenha a proa sul da presente, gol no 1-1-6-6 e aguarde instruções. Proa sul, direita então, proa 180, gol no 1-6-6. São 3894, ingresso interno do vento da pista 2-8, aguarde para Gerabajo, 2.000 pés. Ok, agressão está no vento, 10.000 pés, aguardando para girar a base, volta com o gol da 3894. Para o táxi azul 4206, 1117 pessoas a bordo, com 3 horas e 20 de autonomia, Fortaleza, o nosso alternado. Azul 4206, livre o táxi Apache 1, Índia, ponto espera 10, transfere a torre, 118 decimal 95, ajuste de altímetro 1017. No 0-7, no ajuste, 4-1, Índia, ponto espera da 10-118-95, agradece o 4-2-0-6. Já tem a BTA, frequência livre no corte. Torre, gol no 645. No 645, mantenha 3.000 pés na aproximação, aguarde instruções. Estou mantendo, estou apenas consultando o senhor aí, o vento. 1-2-0 graus, 1-3 nós. Obrigado pela informação. Controle gol 1-1-6-6. Prossiga. Solicito uma sessão para o nível já instrumento, para que eu possa entrar em espera e definir as ações a ser tomadas. Gente, será coordenado com o controle, só um minuto. Ele está mantendo 1.500 pés na Pro 180. Portanto, 3894, autorizado gerar base, reporte final 28. Autorizado base, reporte final 28, 394. 8.8. Call Receive Center 128.8. Reporte para os táxis. Ali vai chamar para o táxi, 267. Você vai na proa 200, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 7, reporte visual. 200, descendo para 2000, estado 10 no 7, apartará visual, azul 2715. Controle Guarani, voo 966, arremeteu, está na proa 180, ascensão 5.000 pés, solicito uma proa de uma posição, instrumento para órbita. Posição de inserir da EL, posição da EL, para a órbita 50. Afirmo, voo 966. Você pode descer da órbita 166 pela direita. Da EL, órbita 5.000 pés, voo 966, muito obrigado. Torre, boa, 4206, ponte de espera da 10, estamos pronto. Rotan 3894, vento 130 graus, 12 nós, pista 28 liberada, reporte solo controlado. Meio, torre, correção, controle final 119 decimal 8. 119 decimal, confirme, 198. 198. 198. Autorizado do vento. O azul 4206 mantém a posição. Mantendo ponto de espera, 4206. Livre o pushback e reporte para os táxis. Livre o posicionamento, chama para o táxi, 9996. Perna do vento da pista 28, aguardando para gerar base. Certo, da base. Rotan 3894, informa o Boeing da Gol, agora ingressando na perna do vento da 28, 2.500 pés. Certo, Rotan. Reposta quando visual com o Boeing da Gol, Rotan 3894. Certo, visual. Torre, o aeronave está arremetendo as recorrentes do vento, é isso? Afirmo. Pode confirmar o vento, estou correto? 120 graus, 12 nós. Ok, a possibilidade de efetuar uma pequena espera aqui do Salvador 3602. Tan 3894, curva de imediato à esquerda, 1.500 pés, perna do vento da 28, aguardando instruções. Esquerda 1.500, aguardando a 3.4. Voo 1.045, mantenha a proa sul, aguarde instruções. Confirmou, proa sul. Voo 1645, mantenha a proa sul, aguardando instruções. Ok, vai voar então a proa sul, 80. Tan 3894, reporte para gerar base da pista 28. Gente, não vai prosseguir mais para Salvador, está prosseguindo para o alternado, solicitou o alternador até junto, 3894. Pela direita da pista 10, para pouso na pista 10, evitando a área de recepção da Copa. Gente, aguarde. Muito obrigado. Aguarda instruções. 3894, dá presente 2.000 pés, acenda para 2.000 pés e chame o controle, 1208. 2.000 pés, 1208, 3894. Salvador, 3894. 3894, prossiga. Remeteu, subindo para 2.000 pés, alternando Aracaju, vai atingir 2.000 pés, solicita a ascensão e está presente direto Aracaju. Sente, mantenha 2.000 ainda, o 3.894. Sente, mantenha 2.000, 3.894. 4.000. Controle o gol 1645. 1645 suba para 4.000 pés, mantenha a proa sul, aguarde Outras instruções? Sou 3894, vou para 13, eu peço. Inicialmente, direto a Aracaju. 13, eu peço, direto a Aracaju, 3894. Alô, Xanel 6259, está no 4, puxa acionamento. Xanel 6259 é o número 3 para o pushback. Aguarde a autorização. É, o 59 já contou a autorização, não se escuta puxa acionamento. Gente, é o número 3 para a autorização de pushback. Ah, sim. É o táxi, o TAN 3567, AB de 120, alternando com o fim, 3 horas. Confirme, 3 horas, confirme o POB, o TAN 3567. 120, 120. Sem retaxe, Apache 1 no Índia, ponto espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1017, TAN 3567. Atentão, o Boeing da Gol, finalizando o pushback na 05. Gente, visual com a aeronave da Gol, com 1017, tem um ponto espera 10, lá chama 2895, 3567. Olha, eu quero fazer uma pequena espera e tentar uma aproximação para poder depois prosseguir para a alternativa. Ele me deu esse setor para o 180, inclusive tem informações na proa, preciso retornar com fuga pela esquerda e tentar informações. Tem condições de manter a presente espera no setor? Eu posso fazer uma pequena escorta aqui, mas não mais do que é nessa proa e devido às informações na frente, ok? Gente, nessa posição está livre, eu matei a espera. Está entrando norte aqui com curvas pela direita. Controle de gol 166? 166, prossiga. Fazendo a posição do controle com relação à sua possibilidade de aproximação visual para a pista 10. Caso contrário, eu vou ter que prosseguir para a alternativa. Eu tenho só pouco tempo agora de espera. Eficiente. Informação agora, a área foi desativada. Vamos aproximar todos para a pista 10 com ILS X-Ray. Gol 1166, curve à esquerda, vou na proa 330, mantenha 50. Esquerda 330, mantenha 50, gol 1166. 3894 ainda vai prosseguir para a alternativa ou deseja retornar para Salvador com ILS e X-ray da pista 10? 4206, após a decolagem da pista 10, vai manter a proa aguardando instruções do controle, autorizado a alinhar e decolar. Vento 130 graus, 10 nós. Ok, mantém a proa após a decolagem 4206, está livre a decolagem. Afirmo, alinha e decola, após a decolagem mantém a proa aguardando instruções do controle Salvador. Tá, ciente. 4206. 140. Gol 645, esquerda, vai na proa 280, vai na proa 280, mantém a 4000. Ok, esquerda 280, então seguimos para a pista 10, correto? Azul 2715. Vento 130 graus, 109. Gente. To be activated 30 minutes before the estimated outbound time. Permitted runway 10. Afirma, a área foi desativada já, ILS X-Ray, prepare o ILS X-Ray da 10. Estou batendo a proa 2, 7, 4, 2, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, É o 2, vai seguir o da companhia para frente 5 milhas, com rumo noroeste, mantendo 50. Controle azul, 4206, mantendo a proa. O 4206, contato radar, Serapuca. Serapuca, sente. Controle Salvador, então, Serapapá. Frango, Serra, Papa, mantém a linha do litoral, reporte no farol de Itapuã. Contra o farol de Itapuã, então, Serapapá. Até o Pátio 3, sua posição é 3 Lima. Lima, Pátio 1, Pátio 3, 3 Lima, Azul 27. Salvador, Azul 27, 1, 2, curte e acionamento do Pátio 3, posição 1, Romeu. O Azul 27, 1, 2, estimado de aproximadamente 15 minutos, seu acionamento. Ajuste 10, 17. Ok, direita, 010, 13 meu pés, limite ao lote, 10 no 7, vou no 1 na minha mente. Estou 1166, chame e controle sinal na frequência 1198. 098. Controle Salvador, Eco Serra Brava. Tango Serra Papa, não, Eco Serra Bravo. Complete a direita, vou na proa 260, desça e mantenha o 060. Na proa 260, em descida para o 060, Eco Serra Brava. Tango Serra Papa, chame agora a torre 11895. Correio no 8 na luta, página 3567, vento 130 graus, 0, 2, 8, 0, 20. Chama o controle sinal em 19, decimal 8. 19, 8. Tango Serra Papá, questão aproximação litoral, sua intenção é sobre a pista ou vai pousar no meu perfil de decolagem? Pro a norte e tá cheio. Tem condições de pousar para norte, tá cheio, Tango Serra Papá. Então prossiga até a vertical, até o através sul do campo e chame para o pouso cruzar a pista, tá cheio, então. Ok, forma que já tá, o farol já tá pulando, tem condições de aproximar a presente. Estimativo, está autorizado. Presente sobre o PAS 3 e Taxi Hotel, o Tango Serra Papá. Autorizado para o Tango Serra Hotel, Tango Serra Papá. Seis, cinco, meia, sete, decola 08, controle 120, decimal 8. 1208, 3567. Controle está 3567. 1-0. Sente, mantém a posição. 0. Posição 360, Momo Elefa. Oceané 6259, táxi livre via Índia, ponto de carona 0, torre 98, decimal 95. Ajuste 10, 17. Bernardo, quer que possa ser 0? Posição nível 160. 394, nível 160, suba e mantenha. Autorizado 160, 394. Então, Serra Papá, se possível, encurte sua aproximação para a interseção com a Taxway, sobre a pista, informe no solo. Vento 120 graus, 10 graus. Gente, informará o Tango Serra Papá. Oi, Salvador, boa noite. Vou 1966 na final dando 0, 3 milhas com a Serra. Gente, continue a aproximação, aguarde a autorização de pulso. Continue aguarde, vou 1966. O Gol 9966 do Ponte Vera está sendo preferido, que estou com a aeronave com prioridade para pouso, já vai cruzar a vertical. E também tem uma aeronave na aproximação da companhia, que aguarde seus sonhos. Ah, sem problema, querido. Já foi preterido mais algumas vezes hoje, não tem problema algum, a gente está aguardando.